Piscina, na Bismoto tem. Libertadora, nosso oroense, 1430, a voz, a fé, da esperança, da alegria. Com você, de manhã, à tarde e à noite, o dia todo, todo dia. Evangelizando, abençoando, informando sempre do seu lado. A Libertadora quer te fazer feliz, é só ficar ligado. Sintonize essa emoção.